agora início, Diga Lá ao Senhor Fado. O melhor da guitarra portuguesa, com Joana Santos. Muito boa noite, sejam bem-vindos à segunda edição de hoje do Diga Lá ao Senhor Fado. É a segunda edição e eu disse boa noite porque, pronto, já estamos mais perto da noite do que propriamente da tarde. Mas, de qualquer forma, sejam muito bem-vindos e fiquem por aí para ouvir mais um pouco desta nossa alma portuguesa. Convido-o, então, a vir connosco ouvir grandes, artistas e bonitas vozes. www.radioantenaweb.info ou então geral.radioantenaweb@gmail.com. Relembro que são as duas portas de ligação que estão sempre abertas para si e para os seus pedidos. Sinta-se à vontade para os fazer. Vamos começar esta nossa segunda edição do Diga Lá ao Senhor Fado com Fado Ansiedade. Logo depois, ficamos com Amar, na voz de Teresa Silva Carvalho. E terminamos com Anda ao Sol na Minha Rua, na voz de Maria da Fé. São estas as três vozes, três senhoras que começam assim a nossa segunda edição do Diga Lá ao Senhor Fado. Chorando ao recordar-me e abraçar-me. trato com frenesi e chega ao teu ouvido a melodia selvagem que é toda essa tristeza de estar sem ti. Senhor Fado. A ver se pergunta a lua a razão. nosso tesouro português, seguimos agora com a História do Fado, na voz de Nuno da Câmara Pereira. Logo depois, ficamos com Musa, na voz de Cristina Branco. E terminamos esta nossa seleção com Complicadíssima Teia, de Camané. São estas as três vozes, são estes os três bonitos fados que trago já de seguida para ti. O fado é uma trova tão bizarra como a brilhante chama de um fanal. É bem na catedral de uma guitarra, divino Padre Nosso em Portugal. Trova nascida, não sei de que autor, canta a saudade, soluçar de dor sentida. Fosse quem fosse o seu inventor, vem desde o alcance a dar mais brilho e luz à vida. Apaixonam os poetas e os artistas, e tem na terra luz e um tal poder, que os fidalgos desceram a fadistas para ouvirem de perto e aprender. E assim carpindo as mágoas fatais, lá foi subindo aos salões onde há grandeza. Já foi cantado nos passos reais, e assim o fado veio a ter também nobreza. Carpindo as mágoas fatais, lá foi subindo aos salões onde há grandeza. Já foi cantado nos passos reais, e assim o fado veio a ter também nobreza. Quieta, muda em segredo. canto emanante e latente. Eu quero ouvir devagar o teu súbito falar que me foge de repente. Diga lá, ó Senhor Fado, com Joana Santos. Quem põe certezas na vida facilmente se embaraça na vil comédia do amor. Não vale a pena ter alma, porque o melhor é andarmos mentindo, seja quem for. Não vale a pena ter alma, porque o melhor é andarmos mentindo, seja quem for. Gosto de saber que vives, mas não perdi a cabeça, nem corro atrás do desejo. Quem se agarra muito ao sonho vê o reverso da vida nos movimentos de um beijo. Quem se agarra muito ao sonho vê o reverso da vida nos movimentos de um beijo. Ando queimado por dentro de sentir continuamente uma coisa que me cala. Nem no meu olhar o digo que estes segredos da gente não devem nunca ter fala. Nem no meu olhar digo que estes segredos da gente não devem nunca ter fala. Talvez não saibas que o amor, apesar das suas leis, desnorteia os corações, complicadíssima teia onde se perde o bom senso e as mais sagradas razões. Complicadíssima teia onde se perde o bom senso e as mais sagradas razões. Chegamos assim ao fim da segunda edição de hoje do nosso Diga Lá ao Senhor Fado. Vamos embora, passou num instante, mas amanhã estamos de volta com mais duas edições para si. Uma às 13 horas e a segunda às 19h30. Vamos terminar com o Freireman da Câmara com Na Mão de Deus. E terminamos mesmo esta nossa emissão com Fado dos Cheirinhos, na voz de Carlos do Carmo. São estas as duas grandes vozes de dois grandes senhores do fado que terminam assim a nossa edição de hoje. www.radioantenaweb.info ou então geral.radioantenaweb@gmail.com são as duas portas de ligação sempre abertas para que peça ao seu fado e nós passamos aqui. Indique-nos o fado, o fadista que o interpreta e diga-nos também em que edição quer que ele passe e nós passamos. Caso queira dedicar, diga para quem e também será dito aqui. Vamos assim terminando e da minha parte é tudo por hoje. Amanhã estou de volta com muito mais fado para que fique bem e tenha uma ótima noite. Até amanhã. notas para, meu coração vai te deitar. E a nossa dor vem sem amar, meu coração vamos sonhar. E a nossa dor vem sem amar, meu coração vamos sonhar. Mal mundo vi, mas enganado, sinto-me farto de viver. Vi o que ele era, estou maçado, não bates mais, vamos morrer. Vi o que ele era, estou maçado, não bates mais, vamos morrer. Na mão de Deus, na sua mão direita, descansou afinal meu coração. No palácio encantado da ilusão, descia passo a passo a escada estreita, como criança em lóbrega jornada, que a mãe leva no colo agasalhada, e atravessa sorrindo vagamente selvas, mares, areias do deserto. Dorme o teu sono, coração liberto. Dorme na mão de Deus eternamente. Bati à porta da aventura, ninguém me abriu, bati em vão. Vamos a ver se a sepultura não faz o mesmo coração. Vamos a ver se a sepultura não faz o mesmo coração. E adeus à terra, adeus à lama, que a nós os dois vais destruir. Meu coração, a velha chama, basta por Deus, vamos dormir. Meu coração, a velha chama, basta por Deus, vamos dormir. Na mão de Deus, na sua mão direita, descansou afinal meu coração. Palácio encantado da ilusão, descia passo a passo a escada estreita, como criança em lóbrega jornada, que a mãe leva no colo agasalhada, me atravessa sorrindo vagamente selvas, mares, areias do deserto. Dorme o teu sono, coração liberto. Dorme na mão de Deus eternamente. Dorme na mão de Deus eternamente. Ai, que cheirinho tem o lindo caldo verde que tu trazes nos teus olhos. Ai, que cheirinho tem o alecrim da esperança que tu me atiras aos molhos. Ai, que cheirinho tem as roupas de linho que tu estendes nas janelas. Ai, que cheirinho, gosto mais de amor contigo do que das iscas com elas. Tua boca cheira a cravo e teu corpo a segurelha. Quando cheiro o teu cabelo, cheiro uma rosa vermelha. Tens um cheirinho hortelã na pimenta das palavras. Quando acordas de manhã, tens tempero de ervas paradas. Ai,